meu querido prefeito Edson Vieira. Diretamente de Santa Cruz do Capibari, pega a mão pra curtir com o cavaleiro de 15 anos. Fala, Gil. Ô, Lima. Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Pode ficar aqui, sou eu. Tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos um final. Espero que seja o final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você. Tudo bem, mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no choro. Mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Juara! Ô, danada! Brincou com meu coração? Agora eu vou te tratar assim. Sai rodada! Você tão cruel, acabou tudo. Preferiu ganhar o mundo e perdeu. Perdeu a chance de ser feliz. De ser feliz. Enganou o amor da sua vida, ganhou fama de bandida e perdeu, perdeu a chance de ser feliz. Você foi e eu fiquei numa rotina, bebendo e chorando e sem autoestima. Mas dei a volta por cima, como é que você tem coragem de falar que fez uma bobagem agora quer voltar? Descarada, sem tá pensando que eu vou te perdoar? Sei que é feio, palavrão.